01? Negativo. Sim, então livre ingresso, seu portão é 02. Portão 02, né? Aqui pra mim tá informando ocupado, 02. Não, negativo. Salvador, muito boa noite, objeto 57 na mesa, sede da Alfa. Objeto 57 no meio, boa noite, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Objeto 67, 57 no meio. Identificou a Mari, descendo para o 050, 57 na mesa. Né, 6224? Prossiga. É. Então, já por duas vezes, se não me engano, fiz um pedido aí para os senhores solicitarem a quem elabora aí os. Quem remete os planos de voos dos senhores para Brasília lá, para a central de plano de voo repetitivo, para mudar a rota e colocar Golf 677 como rota saindo aqui em Fuca, porque desde o ano passado o plano dos senhores continua saindo em Lotar, depois de Lotar DCT Aru. Olha, eu não sei quanto ao senhor, o que eu tenho aqui é Serra Vita Delta Golf 677 Aru. É, o que o senhor tem aí está correto. Agora eu pediria que o senhor fizesse um relato aí para a empresa, quando ela enviar para a central de plano de voo repetitivo, corrigir. Para isso que o senhor tem aí, essa informação que o senhor tem é a mesma que eu estou corrigindo aqui. Só que ela originalmente chega no sistema saindo em Lotar. E se a gente for ser mais rigoroso, a gente teria que fazer um CHG positivo, isso implicaria em atraso, em transtorno para os senhores. Aí eu estou pedindo, já é a terceira vez que eu estou pedindo aí para que seja corrigida essa situação. Ok, pode ter certeza que da nossa parte a gente passa as informações assim que são reportadas para a gente. Infelizmente daqui para fora não tem como resolver mais nada, mas pode ter certeza que eu vou passar para quem é responsável por isso daqui para fora. Mas obrigado pela informação. Então o que o senhor precisa é igual que Serra Zeta Delta, Golf 677 Aru, confirma? Positivo. continue, desça para 2010, autorizado LS, reporte localizador. Para 2000, reportará no LOC 5796. Está no localizador, avistando. 796, complete LS, chama a torre, 1862. 86. Salvador, boa noite, objeto 5796, está na final da 1-0, avistando, baixo e terror. 579, boa noite, avistado, pista molhada, autorizado pouso, 180 graus, 079. Autorizado pouso, FJ 579. Aquilo X-ray está no ponto ideal de descida. Lima Aquilo X-ray, desça para 4.3, ajuste 1.016. 4.10, Lima Aquilo X-ray. Salvador, boa noite, Informação Brava. Informação Brava. Informação Brava, solicito autorização para Recife. Autorizado via Perusco 58 para Recife, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponda 5046. 0063, autorizado 350 para Recife, Perusco 58, saída Puca, transição Caju. 1208, controle 504.000, transponda. Correto, chamo para o estacionamento. Camarada 063, 190. Salvador, 6224 da Xeneg, 01 para pushback acionamento. Autorizado, chamo pronto para o táxi. Chama táxi. Salvador, boa noite, eu sou 3600. Chegada Mari, desça até o 050, 1016 ajuste. 1016 Mari, 050, pode voar TAP? Negativo, vou mandar instalar a Mari. Pode voar Mari então, eu estou voando papo box. Negativo, Mari está autorizando. Jet 57 no meia, no solo 52, vira direita, táxi via Delta Eco, portão Delta Eco, Alfa, Juliette, portão 0841. Delta Eco, Alfa, Juliette, portão 0841. aqui Lexway, desça para 2000 pés, o ajuste altímetro no 0 no meia. Surge a atoração, curve à esquerda e vai na proa 120 até interceptar o localizador. 120, seria a proa de Duna? Proa de Duna seria 125, então vou ir proa 125, Lima aqui Lexway. Ok, entendo. Táxi, ponto de espera, 1-0. Reportarei pronto, ponto de espera. Aproximando, ponto espera da 1-0, pronto, 6224. Autorizado decolar, 1-80 grau, 099. Livre aliar e decolar, 6224. Doutor 3600. Oceano Controle, Oceano 6224. Controle, boa noite. Boa. Controle, boa noite. Oceano 6224, na sua escuta. Oceano 6224, boa noite. Contato radar. Adicione o código 5440, posição normal. Suba para o nível 190, perfil da telefone. Com 440 o Caracaju. O Lima aqui já se estabilizou. Sim, complete na LS, chame a turma 8612. É, isso aí. Então 3600, desça para 2010, autorizado LS, reporte localizador. 2000, reportará, torcedor 3600. Salvador, tá passando Lima Kilo X6. Boa noite, já me passando Simbra com o trem embaixo travado. Lima Kilo X6, boa noite. Direita da rota, pego pra formação, o Xané 6224. Sem que terminar, retorna a voar Uca. Confirme? Confirmo, o Xané 6224 está efetuando desvio à direita da rota para evitar formações. Assim que terminar, volta a voar Puca. Sim. A 1-7. Condições de manter ainda e curvar a esquerda mais próximo da 1-7, a 3 milhas e meia aproximadamente? Afirmativo. Chame iniciando curva esquerda. Ok. De Puca, 6224, chama. Sim. 7 milhas atrás da sua aeronave, prosseguindo para o final da pista 1-0. Dependendo do ângulo que curva para 1-7, poderá perder a prioridade. Mas chama iniciando curva esquerda. Ok, nós vamos dois tomos de trem em cima com a velocidade máxima. Vamos reduzir agora, estamos a 4 milhas e meia, ok? Positivo. Puxa, né, 6224, decolou 04, chama o controle. Boa noite. Na curta final, pista 1-7, com o trem baixo travado, Lima Kilo X-Ray. É, foi. Lima Kilo X-Ray, Salvador, Xanamia 3-1-0, puxa para estacionamento, estamos no gate 2. Autorizado, acuso pronto para táxi. Vai acusar o táxi, Xanamia 3-1-0. Jogo finalíssima da 1-7, o Lima Kilo X-Ray. Livre pouso na 1-7, 1-8-0 graus, 0-7-9. X-Ray.